gigante. Crocodilo Prime. Sua inteligência e sua força prevalecem sobre suas presas. Quando o crocodilo lança seu ataque, prende sua presa. Não há praticamente como escapar. Seus dentes afiados e pontiagudos estão ligados a uma das mandíbulas mais poderosas do planeta, produzindo mais de uma tonelada esmagadora de força em sua mordida. Para domar o animal, eles estão aqui. Os irmãos que fazem toda a diferença. Gordo e Dinho Pressão. Comprovadamente, a maior pressão de aparelhagem do planeta. Com vocês. E aí, Bugê? Gigante, gigante, gigante, gigante. Bora que tá na hora! Gigante tá na área, o gigante tá na área, o gigante tá na área, o gigante. Bora que o gigante tá na área! O gigante tá na área, o gigante tá na área. Então solta a dentada, então solta. Bora liderar! Pra começar, bonito! Solta a dentada. Pressão está no ar, Gordidinho Pressão, é bagulho doido! É bagulho doido! Doido. O bagulho vai endoidar! Vai. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima e vai começando o animal arrepiando! Bora, Boninho, bota na pressão! Bora, Boninho, bota na pressão, é na pressão, é na E aí, Washington Leão? Ele que tá aqui no som, que ele dá valor. Me deixa na batida, na batida, na batida. Olha o camarote da direita, da esquerda. Bora, Boninho, bora, produção. Bora, Boninho, vai. Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Fala, Gordinho! Mostrando como é que é! Arrepia, garoto! E os caçadores do animal super lotando tudo! Só quem tá feliz aí joga as duas mãozinhas pra cima aí, ó! E começa a bater na palma da mão! Explodiu, papai! Deixa a mãozinha em cima, mãozinha em cima agora! Bate na bombinha, bate na bombinha, bate na bombinha! Lá vem pressão, não pode o bagulho! Oh! E aí, meu parceiro Viz Almeida? qual é o teu som, fala! Crocodilo Prime. E o Band Show daquele jeito, do jeitinho que a gente gosta, Boninho. É Crocodilo. Vários aniversariantes hoje, marcando presença. Especial nosso parceiro Davi Cadeirante. Ele que tá no berço, parabéns Davi pra você. Muita saúde, sucesso, garoto. Tamo junto. E aniversário também do meu amigo Maílson, da família Roxon. Ele que veio comemorar do lado do som que ele dá valor. O toca, o toca tudo do Pará. Pode crer, Maílson. E a festa continua hoje, lá no Porto de Maré. Hoje é a festa maior pra ele, né, mano? Bola, Maílson! Sucesso, garoto, mundo de saúde! E a galera joga a mãozinha pra cima! Só as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Só as mulheres que compraram o seu ingresso. Só as mulheres que já compraram o seu balde. Olha o professor Kleber. Hoje ele tá no meio da galera. Bate na palma da mão, assim, ó. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palminha, na palminha. Torcida do Papão, joga a mãozinha pra cima. E é do Clube do Rio. Vocês aí, meu brother. E aí, Zé Pequeno? É DJ Melly, o exemplo de DJ Mulher do Paraná. Toma da vida, Brasil. É que o povo se cessou porque a gente se juntou. Apenas se juntou, né, bebê? Mas me perdoa, meu amor, porque só apenas começou. Já sempre é nítido, mas fecha atenção. E agora se concentra e vai tremer até o chão. Concentra na batida, vai. Não para não, tem. E aí, minha panelinha? Nosso parceiro Leonardo de Vera. Nosso parceiro Raul Stumano também da área. Fala, Rodrigo do Croco, com a parada. E meu parceiro Gabriel também da bandeirinha da área. Vai, Gabriel. E vai tremendo, e vai tremendo. Toma na batida agora, pera, pera. E o nosso parceiro fortíssimo Júnior da Pedreira. E aí, moleque? O Leonão, meu amigo. Meu amigo Thiaguinho do táxi. E aí, Preto Mecânico. E o meu parceiro Luílo. E o meu parceiro Francia. Olha a minha Xerxe, alô DG. Olha a gigante Xerxe. Tá na área. Ela quer dar pra batendo, ela quer dar pra batendo, ela quer dar pra batendo, toma, toma, pressão, ela toma, pressão, ela toma, pressão, ela quer dar pra batendo, ela quer dar pra batendo, eu quero ver no craqueado, ela quer dar pra batendo, mas ela quer o seu vovô, ela quer dar pra batendo, ela quer dar pra você, ela quer o seu vovô, a jogada na minha. Meu amigo Louro Bazuca, o Juninho Prime também tá na área, fala família Ferrari, olha o Batista da 80. O advogado Bill e a sua primeira dama. Tá na área, tá aqui, ó. Planejou um assalto pego, planejou um assalto foda. Mais valioso que ouro, mais valioso que nota nossa tropa. É o seu concerto de xoxota nossa tropa. É o seu concerto de xoxota nossa tropa. É o seu concerto de xoxota nossa tropa. É o seu concerto de xoxota nossa tropa. Joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga. Ah, tu quer pressão, então toma! You wanna keep bass, bass, bass, bass. Batida na batida, na batida, na batida, na batida. Toma no batidão, toma no batidão. Deixa na batida, na batida. Eu quero ver agora. Pode avisar todo mundo que eu tô no agenda. Quem é Mauro? Vai pro Mauro. Quem é mãe é Mauro? Quem é mãe é Mauro? Quem é mãe é Mauro? Essa aqui é do Águia Blindado. Que moral, Luriano. gente dá moral pra quem dá moral pra gente, ó. Ó, vai, vai. Apaga a luz que tá liberado, apaga a luz. Tudo no escurinho. Agora vem aquela pergunta. Só quem gosta de fazer amor no escurinho, aponta o direito pra cima, assim, o dedinho direito. E canta bem alto assim, canta assim, ó. Já. Canta bem alto, assim, ó. São amores, amores que matam. Pou, pou, pei, pei, pou, pou, pei, pei, pou, pou, pei, pei, pou, pou, pou. Pei, pei, pei, pei, pou, pou, pei, pei, pou, pou. Amigo Pedro da Crocovip. Domingo é aniversário dele. Lá no bar Toca do Leão. Parabéns, meu brother. E aí, Paturi, qual o papo, moleque? E nosso parceiro Manguinha, o Franciel também tá na área. É a nossa gigante Jackson já chegando junto. Bora pra cima. Agora. Ei, Betinho Playboy. E aí, Felipe Cadeirante? Esse é amigo particular do Gordo Gênio. Obrigado, Felipe. Ele tá no som que ele gosta. Crocodilo Prime. Que hoje todo mundo vai tomar. E aniversário também. Esquido bom. Da nossa amiga Anne embaixo. Vai ser louco. Muita saúde, sucesso pra você, Anne. E a festa tá bonita aí do camarote. Olha a Tayla. Até outro dia, bota mais uísque. Bota... Meu Deus do céu. Boa champanhe estoura. Catuaba, cerveja e pioca. Deixando o energético e vodka. Eu falei que o mundo dá volta. DJ Gordo, de impressão. Pode aumentar o som, pode aumentar o som. O nosso amigo Mancho, empresário maluquinho. Pode aumentar o som, pode aumentar o som. Apaga a luz que tá liberado. Apaga tudo que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo. Quem gosta dessa é o Felipe Cadeirante. Ele diz que quando o Gordo Dinho chega, vai aumentando, a pressão vai só aumentando. Aumentando, aumentando. E toma, toma, toma, que a pressão vai aumentando. Toma, toma, que a pressão vai aumentando. Dinho vai tocando. O DJ é desguiado, toque faz o caqueado, toque faz o caqueado, toque faz o caqueado, toque faz o caqueado, toque faz o caqueado, faz o caqueado. E aí, Bruno Verdelho? O Raul Estumano, o meu parceiro Leonardo Oliveira e o meu parceiro Rodrigo do Croco. Segunda-feira na piscina do Rivelino, o bicho vai pegar! Os brothers, Gordo e Dinho Pressão. E aí, Tiaguinho do Táxi, qual é a parada? O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco. E aí, Jeguinho? Louco, o croco é louco. A nossa fiel super âncora na área. O croco é louco. Bora, Tayla. É bagulho louco. Vamos dançar, vamos curtir. O croco é bagulho louco. E aí, Júlio do Bengo, segura. O nosso parceiro Vitor do Lava Jato também da área. Thiago do Compressão. Um abraço especial do Dinho. Dinho Pressão. E aí, Júnior Soares. O DJ tá no corpo. Nosso parceiro DJ Júnior Soares também já por ali, ó. Na mão e as seja bem-vindo, garoto. Um abraço aqui dos irmãos. Gordo e Dinho Pressão. O mega. Pode crer. O tubarão vai te pegar, vai. No meio do mundo, o som que deixa surdo é o animal indomável. O empresário Mário Silva. Bora, Mário. O croco é bagulho. Ele tá na área. É louco. O nosso amigo Diogo Melo da série. É louco. O croco é bagulho louco. O croco é louco. Felipe Souza, meu brother, tamo junto. O croco é louco. O croco é bagulho louco. O croco é louco. E o croco é louco, é bagulho louco. Louco não é, já! Fico o dia inteiro falando, tá criticando a minha copa, será que tá me ajudando? Só se com... E aí, Leudano Zumilde! Um abraço pra você, Leudano! Bora, Paturi! Acabou, nosso parceiro João Luciano, o Malzinho! E aí, Malzinho! Alô, Tonelada? Cadê o Tonelada? Fico o dia inteiro falando. Espera que é tchau, tá inveja, tchau, tchau. Alô, Tonelada? DJ Júlio Salles. Espera que é tchau, tá inveja, tchau, tchau. Yeah. bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Depois do croco, sequência de ladrão, sequência de pressão, sequência de ladrão, sequência de pressão, sequência de ladrão, sequência de pressão, sequência de ladrão, sequência de pressão, sequência de ladrão. Depois do rock te levo pra mim. Você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado, bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro que você vai. Alô, Mel! Dentro do carro, hoje vai ter putaria. Alô, tonelada! Dentro do carro, comparece aqui rapidinho, pai. Putaria. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. E nosso amigo Potter! Senta, senta. Senta pra valer a pena. Meu amigo Lécio da Crocomassa também tá comigo, Lolécio. Hoje vai ter putaria. Picadinha tribulado. E todos meus empresários da Seasa. Hoje tem primeira dama da os empresários da Seasa no berço aí, ó. E aí, Bruno Verdelho? Como é que é? É DJ Mel, um exemplo de DJ Mulher. E meu parceiro Ralph, o Lucas também, os caras de pau do bar do Margo. Pode pra transar comigo, te olho com cara de... Já é tradição, né, mãe? É que hoje eu... Toda sexta aqui no setor dele. Segura! E o meu parceiro Rafael, o Pedro também, a nossa Crocovip tá na retaguarda. Segura aí, Pedro! Amigo Batman da pedreira, hoje vai ter putaria. Dentro do carro, vem aqui sentir emoção. Com o gorduginho pressão, a referência é impressão no Pará. O show tá no ar. Tá de cara trancada e eu já sei. Alô, tonelada. Bora, papai. Vem te embora, meu filho. Deixei bem claro que és o meu amor. Anda muito estranho e não quer conversar. E uma foto antiga no meu Facebook. Fabinho dos Malas. Fica essa tua atitude. Já tem um sucesso, Fabinho. Como se eu tiver. Ivan da Pedreira também por ali. O nosso parceiro Bruno da CB. Bora, Bruno. O Alan da GDS. Pra cima, meu parceiro Alan. Você vai me ver. Olha a GDS na área aí, ó. Como é que é? Todo mundo tem um passado. Amigo Patrick Canelada, o Miguelzinho, olha o Bruno da CB, assim, tá do jeito que ele gosta. Todo mundo tem um passado, deixa de apontar o culpado, só tu não vê. Fala, Ivan da Pedreira. Eu gosto de ti, sou louco. Olha o tal das tardes. Segura mais uma, E aí? E o meu parceiro Drone do Barreiro, ele já tá no som que ele dá valor. Crocodilo Prime. E aí, Drone, você, dona Érica? Vamos pra cima, vamos pra cima. E aí, tal da estrada? Do teu beijo bate a saudade, um desespero não dá mais. Não dá mais pra esperar, o tempo castiga, eu preciso te encontrar. E aí, Gaspar do Taxi? É agora! Eu sei! Quando você foi, eu fiquei tão mal. Acendamos, Michel. O nosso amigo Paulo e Ana Carla. Esse casal é croco na veia. Obrigado, Paulo! E aí, moleque? É o Paulo e Ana Carla. Olha bem pra mim. E no nosso telão, a loja Josi Modas e a Miuse diz a marca do momento. Mais uma idealização de Josi, Josi Antunes e Kine Maués. Bota no telão aí, neném. E o Point Show tomado pela multidão. Amigo Marlo da Pastelaria do Marlo, a Dani do Grau, DJs, fortíssimo Juan Lima, e a sua primeira dama Larissa Matheus, sucesso. Lava Jato MG, Yuri Gabriel, o Cabral, o Vitinho, tá todo mundo aqui, ó. Cheiro de perfume. perfume bom. Tu tá no coco, cheiro de marola boa. Tu tá no coco de negro, eu tô tocando. Tu tá no coco e os amigos endoidando. Tu tá no coco, vem sentando e rebola. Tu tá no coco, ei. Tu tá no coco, sentando, sentando e rebola. Tu tá no coco, ei. Tu tá no coco, sentando, sentando. Cê tá no coco, descendo a danadinha. Cheio também, já por ali, ó. O Nadal, o Davidson, o Gema Expressão. Eles querem pressão, então toma. Chega agora, vai. Tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau. Tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau. Tá as vezes que tem doida, as vezes que tem doida, doida. As vezes que tem doida, as vezes que tem doida, doida. As vezes que tem doida quando tô no crocodilo. As vezes que tem doida quando tô no crocodilo. As vezes que tem doida quando tô no crocodilo. Como é que é essa parada aí? Em Belém do Pará, tá 40 graus. E o crocodilo tá, tá meio grau, tá meio grau. Olha o Diego da GDG também já por aqui, ó. Boa, Diego! Tá meio grau, tá meio grau. Tá meio grau, tá meio grau. Tá meio grau. E aí, Júlio Soares? Tá meio grau. É, DJ Mente Bora. Um exemplo de DJ Mulher. Vamos parar. MC 3 a gente. Sente só essa parada, sente só, vai! O DJ é moleque doido e tu sabe como é. O DJ é moleque doido e tu sabe como. Aponta! Aponta o seu amigo que é besta pra mulher. Aponta o seu amigo que é besta pra mulher. Aponta o seu amigo que é besta pra mulher. Aponta o seu amigo que é besta pra mulher. Vai apontar, pode apontar, pode apontar! Agora joga a mãozinha pra cima! Olha a dentada! E aí, meus magnatas? Bora pra cima que a dentada tá no ar! Bora pra cima que a dentada tá no ar! Tá no ar, tá no ar! Vai, vai, vai virar, vai! Vai, moleque doido, vai, moleque doido! Vai, moleque doido! E o Thiago do Black! Vai, moleque doido! O Black Show, meu equipe Black Show, meu abraço pra vocês aí, ó! Vai, moleque doido! Vai, moleque doido! Vai, moleque doido! Vai, moleque doido! Nosso parceiro João do Gelo, o rei do gelo da TF, tá no telão. Olha no telão aí, ó. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Ai, papai, lá vem ela, lá vem ela. Só as mulheres que vão pro crocodilo e dão o maior valor em cantar essa aqui, já. Canta. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo, ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos, ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Então teus toma, amigos. Toma, toma, toma! O nosso amigo Alex Juan, lateral do Brasil de Pelotas da Série B, hoje veio curtir as férias no Sul, que lhe dá valor. Nunca mais voltar, você feriu o meu corpo. E o meu parceiro Louro do Guamá também. Sua esposa me gravou, o que me fez? Você tá do animal! Do animal do Pará! E no nosso telão! Ah, o Jurunas Carne! A casa de carne mais top do Jurunas! É referência em carne do Jurunas! Hoje é aniversário da primeira dama do meu grande amigo Juan Patrick. Receba aí os parabéns dos irmãos Gordinho, Fabinho, Fabinho dos Mar e a sua primeira dama, dona Kelly. Obrigado sempre pela moral. Eu quero ver ele ir pra cima. Bora, Fabinho, agora, agora. Bora, DJ, bora, bota na pressão. Só vou sair da festa quando eu tiver loucão. Já falei, DJ. Ninguém segura o loucão agora. Bora, bora. Quando eu tiver loucão. Eu quero ver, eu quero ver. Pra cima. Loucão, loucão, loucão, loucão. Só os loucos levantam. E o nosso parceiro Marcelo do Whisky, loucão, loucão. O gerente do Poncho. Da mão, loucão. E aí, moleque? Loucão. Bota pra cima, garoto. Loucão, loucão, loucão. Só os loucos levantam a mão. Alô, Belly. E pega o balde, pega gelada e põe na conta do Fabinho dos Malas. Princesa Kelly tá mandando o recado que tá tudo liberado, pode servir as garrafas. Ostentação é os caixa baixa, é o crocodilo pra te dar-lhe a dentada. É o gordudinho, é o patrese, mas não bide, é o neto ministro, é pressão nessa parada, vai. Loucão, loucão, loucão, loucão, só os loucos levanta a mão. O nosso amigo Davidson. Loucão, loucão, loucão, o Davidson. Os loucos levanta a mão. O som está vindo aí. Loucão, loucão, só os loucos levanta a vindo do Croco pela primeira vez. Loucão, na companhia do grande amigo Leonardo Oliveira. Os loucos. E aí, Leonardo? É DJ Melri. É o Dourado na voz e DJ Melri na produção. Chama, fio. Picha, picha na bandida, picha, picha na bandida, picha, picha na bandida, picha, picha na bandida, picha, picha na bandida, picha, picha na bandida, é ficha, ficha na bandida, é ficha, ficha na bandida, é ficha, ficha. Boutique, é a boutique mais top de Goraci do meu parceiro Giga. Bota na pressão, maninho, assim que eu quero ver, vai, vai já. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho. Bora, meus fugitivos! E o bagulho tá louco, aqui no crocodilo com os fugitivos do topo. E a boutique multimarcas de coleção nova da abelhinha mais famosa do Brasil. Bora pra cima, King B. O bonde das maravilhas, canção pra valer, cada um dessas. É hoje o lançamento da coleção nova. Ícaro Carneiro, sucesso, moleque! Como diz o Felipe Lopes. Foguete não tem ré, ele falou. Gigante Crocodilo. Você partiu o coração. Isso é pra todos. Canta aí, ó. Não servi. Só quem veste a marca do Duke Gold vai cantar. Agora pensa só. Não contou que pudesse mudar. O Vinícius de Moraes, o Igor, da Start da TF, Camila Marquezine. Como esse mundo gira, como quero ouvir. Agora por não ter você aqui, uma melodia que traz você pra mim, como em sonhos que eu tenho com você. Dó, ré ou mi, a nota não sei dizer, que represente a força dessa paixão. Você me perdeu. Acabou. O que pensa que eu sou? sou mais de ninguém. Didi Pressão vai segurar na batida pra ele, porque ele tem moral com o Gordo Gudinho. Esse moleque é considerado a mão do Gordo Gudinho. Ele que apresentava o programa do Búfalo na 94.3. Amigo particular do Gordo Gudinho. Ele mesmo. Antes dele falar, eu mando um abraço pro meu grande amigo Ricardo Rios, que tá por ali. Ele, a sua esposa, Lorena Reis. Meu amigo Osto Leão trouxe hoje ele. Meu amigo Djan do Riacho, a sua primeira dama. São nossos fã-clubes, nossas equipes. Que sem dúvida alguma, abraço o Gordinho com todo carinho. E aí, moleque? Fala com a tua galera aí que eu tô sabendo que tem muita gente que vem com você hoje aí, ó. É verdade, mesmo assim, o Gordinho. Antes do programa dele, eles tocavam por lá, tinha a carroça. Depois do programa dele, a gente entrava no programa do Búfalo do Marajó, quebrando tudo na Metropolitana. Mês que vem, a gente tá de volta por lá apresentando. Deixa melhorar tudinho, bacana. Ó, quem tá com a gente por ali é meu parceiro Motora, Motora Rafael, tá por ali com a gente. O Thiago Navarro, da Marinha do Brasil. O meu parceiro Rodrigo Melo, o Anderson, Anderson Araújo. Toda a galera veio curtir. Pra curtir aquela dentada. Aquela dentada no point. Dentada. A dentada violenta, meu irmão. Dentada. Aquela sexta-feira que já virou tradição em Belém, né? Aqui no Point, DJ Gordinho, Pressão, Patrese, o Marlon Beach, galera do Crocodilo, galera do Mauro Sul também por ali, satisfação. E a gente por aqui, né? Dando aquela voltinha, naquela folga, pai da gola. Então libera, Gordo, libera, Dinho, libera a pressão, libera a dentada, que a parada é assim! Esse é o Júnior Soares. Pra cima, meu brother. Ó, ó, ó. Olha o batidão no batidão no batidão. Olha o batidão no batidão. Bora, minha amiga Jéssica Milhão. É assim, ó. Oi. Faz o caqueado. E aí, meu parceiro Biel, explode à direita. Oh! Assim que eu gosto, ó. A pressão vai só aumentando. Vai explodir mais alto. Oh! Segura minha panelinha que eu quero ver! Entra pai, entra mãe, entra filha. Quem era inimigo agora é amigo. Essa galera é uma tribo. Vem você também fazer parte da panelinha. Lá os puxa saco, tem moral, tem emprego, tem real. Todo mundo faz parte da panelinha. E a minha amiga Rafaela? É. Rafaela Moreira. Faz. Come o dinheiro da saúde, come o dinheiro da educação. Lá tem que comer devagarinho pra ficar na. E no nosso telão, o churrasco mais top do Guamá, Guamá e Terra Firme. É o churrasco do Sassá no telão. Tá na panelinha, se não sai. Olha só quem vem aí, quem acabou de chegar. É muito puxa linda demais. E a gente lançou ontem, em primeira mão do Caribe Show, a nova música do Crocodilo. Viviane Batidão, Júnior Vidal, Betinho e Isabelense, obrigado pelo presente. Presente de Natal e Ano Novo. Valendo! Deixa a letra. Quando você mandou mensagem pro bate-papo do Face, arrependido. DJ China na área. Já no comando, animal. Cuidado com o animal, tá furioso, China. Esse tem moral, animal. Vem agora. É a nova. Prime. Você tá? Dá pra ver, eu tô no gigante. Perdeu sua chance. O animal chegou, eu tô louca pra ver. O animal chegou, eu tô louca pra ver. Eu tô no gigante. Perdeu sua chance. E o meu parceiro Fael. Fael, assistência do Fael. Ele que tá o mais novo patrocinador do Gordinho. Bota no telão aí, moleque! O Fael da assistência! Só no caqui, só no caqueado. Só no caqui, só no caqueado. Só no caqui, só no caqueado. Só no caqueado, caqueado, caqueado. Não pode parar, vai! Galera do camarote, joga o anzol assim, ó! Joga o anzol, puxa o carretel. Joga o anzol, puxa o carretel. Joga o anzol, puxa o carretel. Vai, vai! Cantando, né? Você me deixou de um jeito que não dá. Já pede essa vinheta da música, né? Assim dói demais, dói demais. Eu quero ouvir vocês, vai. Nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte assim. Com vocês! E é por isso que eu te peço, amor, não me deixa assim. Agora! Não quis nem escutar. Tudo tinha pra te dizer. E no nosso telão, a sorveteria distribuidora Sabor da Fruta. E o meu parceiro Júnior, Jefferson e o Gabriel, tá no telão aí, neném. Você nem pensou, não me deu valor. Não quis nem escutar tudo que tinha pra te dizer. E o lanche mais top do bairro do Guamá. Olha o lanche do Caju no telão aí, ó. E aí, meu parceiro Caju? Pega, meu animal!